1714, chame o Centro Recife, frequência 125-145, alternativa 12685. 55-2685, é o Centro Recife, vou no 714. Zero Solos 48, taxi Alfa Juliette, remoto no 3. Alfa Juliette, remoto no 3. Autorizado, decola pista 10 curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, prossegue ao Perusco 58 até Recife, após direto, nível 370. Controle 120.8, aciona 5101. Filial na frequência 1201. Baixo, podia proteger novamente. Controle 120.8, reporta o pushback, será na Gono 8 também. Salvador, Rodrigo, Gono 606, posição 5, pushback, será mesmo. Gono 606. Autorizado, pushback, sinal de contagem. Autorizado, câmara ataque, tá no meio, tá no meio. O 994, autorizado, puxa, porta táxi. Salvador, igual no 606 para o táxi com 87 a bordo. Autonomia 0434, alterna Fortaleza. Autonomia 06, sai companhia Índia, ponte para dono 0. É porta pronta, quem ligar no 014. Recebe o tráfego da companhia, pela Índia, ponte para câmara pronta, igual no 606. Corre, gol no 994 para o táxi com 3 a bordo. Uno 994, Uno 56 a bordo, táxi Índia, reporta ponto de espera pronto, que legal no 0 no meio. Reporta ponto de espera pronto, possível ou não? É, confirmando que legal no 014, Fano. 014. O 994, autorizado além de colapso no 0, vento no 090 graus, 149. cara da 10, pronto, voo no 606. 606 ali mantém, cabeceira no centro. Ele mantém a 10, voo no 606. Boa noite, voo no 994, decolando a 6 minutos. Voo no 994, contratada, voa para o 350 na saída Puca. 350 na Puca, 994. Voo no 606, 2090 graus, 119, autorizado da Colap 90. Esse decolagem autorizado na pistola 90, voo no 606. Autorizado, reposta no terno. Ok, maquinagem de reposta. 896, autorizado, puxa, reposta. Salvador, bom dia, voo no 606, saída Puca, cruzando 2700. Voo no 606, bom dia, contratada, supero 390 na saída Puca. Sim, antes, sobe 390 na saída Puca, gol. Oi, tá vendo com o senhor pro B? Por 896 confirma pro B. Pedido 148, economia. Por 896 da Cia Índia, corresponde para pronto, que legal, 0014. Gol 1994, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 12685. 2645, 2085, dados ao lado. Autorizada a linha de colar, pistola 0, vento 090, caos 129. Gol 1606, chame o centro Recife, frequência 125.45, alternativa 1685. Entre Recife, 12545, alterna 12685, gol 1606. Decolado 10, controle 120, décima 8. 208, 996, bola aqui. Bom dia. Boa noite, 96, bom dia. Quanto a radar, só para o 370 na saída PUCA. 370 na saída PUCA, 1896. Tango Mike Charlie, com a mão certa na volta, obrigado, Maria.